Portal do Arrocha. Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra. E quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Oh, diz! E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. E esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. E esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante. Só pros apaixonados. Tem mais sucesso.